Paz do Senhor. A Bíblia fala que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria. A ciência é boa, ela pode se multiplicar, não vejo problema nenhum. Mas o problema é que os cientistas querem ser maior do que o Criador. A criatura querendo dar ordens ao Criador. É assim com esse cientista chamado Stephen Hawking, quando ele lança a teoria de que Deus não é o Criador e que a criação foi toda como uma geração espontânea. Ora, essa ousadia, a palavra de Deus fala que esse cara está entrando é numa questão alheia. E a Bíblia adverte, aquele que entra e se intromete numa questão alheia é como aquele que pega um cão pela orelha. Esse assunto de criação é com o Criador. O cientista pode dar avanço à ciência, a não essas teorias, querendo confrontar e enfrentar o Criador. Cuidado, cientistas, cuidado aqueles que se envolverem com essas ideias. Pense nisso. Deus te abençoe. Até amanhã.